E beat se quiser por aqui, manos, praticamente com a chave da cidade. Pura maldade, manos, nós temos tudo o que quiser por aqui. Carros, drogas e beat se quiser por aqui, manos, praticamente com a chave da cidade. Pura maldade, essa fita é real, minha mente é mil grau, a palavra é letal. Vai, mas cê se empolga com sucesso. Segue correto, agindo sigiloso. Visão, campo aberto, certo. Do que vai também volta. Tá preso, solta. Só não acaba a revolta, porque queremos tudo que há de bom por aqui. A vida é rápida demais pra sofrer por aqui. Se não faltar, o gueto segue feliz. Se tá todo mundo firmão, pode parar, eu sorri. Yeah, yeah, vamos chara, ver se me entende. O mal domina o crime e a maldade não surpreende mais. Convivência com ódio. Quantos cocos você pisou pra subir no pódio? 1999. Manos, nós temos tudo que quiser por aqui. Carros, drogas e beat se quiser por aqui. Manos, praticamente com a chave da cidade. Pura maldade, manos, nós temos tudo que quiser por aqui. Carros, drogas e beat se quiser por aqui. Manos, praticamente com a chave da cidade. Pura maldade. E aí, meu mano Jaez, forte abraço. Ah, meu mano, tô na luta, meu mano. Para lá e para cá. Procurando a velha paz que não tem preço, entendeu, meu mano? Mas se Deus quiser, já já, nós tá aí os pés no chão, sair desses problemas aí. Dá pra quebrada de cabeça e vida. E a nossa procura, lá no fundo do quintal. Não discrimine a flor, que ela não lhe fez nada de mal. Quando o perfume exalou, Zé Povinho avisou a polícia e molhou pra geral. Mas como assim, seu doutor, se foi Deus quem criou essa flor, será assim criminal? Proibir não adianta, porque já fez a semente, foi pra virar planta. Então legaliza a ganja, pra todos que tá privado, liberdade canta. Quem gosta do verdinho se envolve, é só natural, sem K2, sem K9. Na hora do chá, a brisa que bate é tanta que você nem sente dor quando ela te espanca. É uma linda flor que brotou lá no fundo do quintal. Eu cometi, não fiz mal pra ninguém, mas vieram me oprimir. Mas eu não vim contar a história triste, essas horas já deu 4h20. Cadê meu remédio? Taca fogo e já era. Queima Babilônia, o preconceito que há na terra. É medicinal, deixa ela brotar, libera. Seis arranca flor, mas não arranca primavera. Dos boys, senta, eu sou o boy, senta do ano. Avisa o bico do Toguro que eu já tô fora da sua forma. Foi na lei antiterrorismo que eu vim bombardear sua norma. Seu discurso quinta série, achando que me fere. Não sabe o que é respeito, não conhece João Nery. Quer fazer piada com não binário pra ganhar like do seu clubinho. Lucrando em cima da comunidade, divulgando o jogo do tigrinho. Fazer dinheiro com pulseira trans é fácil, quero ver assim na carteira. Que meu meio funciona 7x7, segunda-feira. Tô no horário do expediente, bem diferente desses vagabundo. Político de faz 3x4, te quer na escala 6x1. Fora do comum, eu sigo escalando meu nível acima do habitual. A escala que eu quero agora é só de voo internacional, intencional. Não pensa que tão no mundo de Walt Disney, que atrás de uma tela cê é mal. Pra mim, o rei de Orlando é o Mickey Mouse. Vai falar que eu tô bravo, que eu surtei. Na minha vivência, seu deputado não duraria um mês. Mas se quiser, transicione. Você já quer mudar seu nome de chupetinha pra Nicole? Faz metade das propostas que a Erika já fez. Que com a minha indenização eu pago seu silicone. É inveja, o jeito que você olha pra nós e vocifera. O que eu espero? Você fique mais calado que a Maia Massa Fera. Eu te amasso fera. Se reclama muito no site, eu faço mais um show. É que comédia de TikTok não sabe fazer esse flow. No máximo fala de trans com a desculpa do cristianismo. Sua masculinidade é tão fraca, eu chamo de falhocentrismo. Ei, ei, ei, macho cis burguês. Isso não é sobre vocês, é sobre a criança que eu fui até desobedecer suas leis. Eu desobedeci assim que cresci, cada vez mais proprietário de si. Dono do meu nariz e da minha buceta. O melhor dos MCs quando pesa a caneta. Quem não escuta o que o coração diz, não vê nem com luneta. Não entende hip hop raiz, quem entendeu que é boiceta. Não vou ficar explicando pra quem não me desce. De quem ainda não entendeu, a pensa que me conhece. Quer me contestar? Não preciso ficar argumentando meu fato. Não vou te amassar no debate, eu já fiz isso com o Pavanato. Eu já mastiguei e engoli essa cena igual torresmo. Você não me odeia tanto como odeia a si mesmo. Eu também tenho ódio de sobra, mas faço virar pagamento. Seu ódio no máximo só encaixa. Eu não tenho mais medo, só tenho planos. Vou encher o meu bolso e te pra viver o rap. Quer falar de compromisso? Só se fala disso, só se fala disso. Vocês não sabem o que é rap, não tem nenhum compromisso. Represento rap na bagaça. Não é de hoje, ontem que estou na caminhada. Que deixo falha, senti o peso do martelo. O barato é louco, pesa mais do que concreto. Sempre discreto, na minha vou na moral. Quem gosta de tudo cru pode virar canibal. Original, mas eu nesse país do carnaval. Quem fala mal da gente, a gente responde com sal. Sensacional, ver os mano no caminho certo. Mostrando que o rap sempre foi bom dialeto. E eu não nego, viemos pra fazer história. Cigana quem pensou que nós saímos da cartola. Na trajetória, tô sempre atento às armadilhas. Medo nunca tive, porque Deus é o meu guia. Quem tá na brisa, tem que tá atento aos polícia. Porque se eles pegam, é esculacho, rola bica. Uma covardia, não é de hoje, é das antigas. Tem que se esquivar, tem que tá liso igual em guia. Ensina, Senhor, os que aqui mais necessita. O ser humano hoje é só maldade na carisma. Rua Preto, eu tô falando aqui do gueto. Não sou de gesso, muito menos um brinquedo. Eu prevaleço, os irmãos que têm respeito. Barato feio, é quem deseja ver tropeço. O rap me ensinou a ser quem sou. O medo por aqui, aí nunca contrariou. A verdade nossa é através do flow. Basta explorar, aí todos temos um dom. O rap me ensinou a ser quem sou. O medo por aqui, aí nunca contrariou. Pode vir com sua pílula do dia seguinte. Não abortarei minha missão, entendeu? Fiel e é o seguinte: rap nacional original me deixa em transe. Vou dirigindo minha vida atrás desse volante. Tão valioso como ouro e seus quilates. Eu sou do time dos que morde nessa. Eu sou a late. Eu não preciso viajar dentro de arte. O dom de escrever me deixa zen, vou pra Marte. E como Jordan destruindo no basquete, Guga com raquete e King quebrando no squat. Eu tô pro rap e essa é a minha ciência. A minha história, a minha vida e a minha essência. Avisa o Cristóvão do Colombo que é osso. Eu tô apetitoso, a nova cena. Correndo a milhão, sempre no topo tipo cena. E se vier me explorar vai ter problema. Rap nacional original invade sua cabeça. Como uma reta destruindo a pedra rochosa. Pra quem respira se arrepia de alegria e chora. Onde disser lenda como no filme do Will Smith. Mas tem prestígio como a banda do Aerosmith. Não descobri o telefone igual o Granvel. Mas eu desenho um novo mundo aqui no meu papel. Tão procurado como terrorista do Asparque. Por escolher viver o mundo sem disfarce. Ha! Sem disfarce. Ha! Sem disfarce. O medo por aqui, aí nunca contrariou. A verdade nossa é através do flow. Basta explorar, aí todos temos um dom. O rap me ensinou a ser quem sou. O medo por aqui, aí nunca contrariou. A verdade nossa é através do flow. Basta explorar, aí todos temos um dom. Yo, you are now listening to the Sound Resistance. You know what I mean? My man Gil Bacata, Forte, Brazil. You know how we do. Avaliando a avaria, avareza ambulante. Atentamente alta, atacando a alma amante. Beneficiando barbárias, bagunças, bombardeios. Bombas benzidas, banalizando brasileiros. Carreata carniceira, caçando como corvo. Correria corriqueira, concordando com o coiso. Diariamente discutindo descaso desenfreado. Discípulo digno da dinâmica do ditado. Extremamente equivalente, esganando o estado. Extrovertido, exonerando, elitizado. Fanático, fabricando funk fenomenal. Feromônio, fenômeno, fuck, fundamental. Guerreiro gratinando gradiente. Gravando grave, garganta grita gueto. Guarda, garante grade, homem, hostiliza, holocausto, habilidade, herança, histórica, humilha, humanidade. Indignos indagam, idolatria impagável, hilaria ilusória, insatisfação implacável. Jurássico, judiciário, Judas, jurista, jogando, jogo, juízo, janta, justiça. Larápios ligeiros, lunáticos, licenciados, lance lamentável. Latinos ludibriados, matando, mostrando, mais massacre, manifestando. Movimento machista, misógino, miliciano. humano, nazista na nave, nacionalista nada navega. Nação naufraga na nascente, não namora na Noruega. Ótimos otários, organizando ópio. Originários, oriundos, ostentando ódio. Politicamente podre, pratica palhaçaria. Pontificamente, publicando patifaria. Que qualifica qualquer questão quilombo queimada. Cadilha que quebra parteirão querida quebrada. Ratos roedores retalhando rasta. Ridículo, rito racional, rotineiro, raciona ritmo. Sacrifica síndico, sancionando sádico. Sórdido, sábido, sistema sarcástico. Tranca, travessia, trama, tratamento trouxa. Traquinagem, turva, trava, trevo, travessia tosca. Ultimato, urgente. Urubus, união, utopia, ursa, usurpa, ubuntus. Vacilo, vaga, vigente, vou valente, vadio. Verdadeiro vagabundo, viajante, vasculhando vinil. Xingando, xerife, chucro, xarope, xereta, show. Xenofobia, chavequeiro, cheque. Zombaria, zona, zica, zoada, zanga, zoeta. Zagueiro, zela, zarabatana, zera, zangief. Ah, ah. Zagueiro, zela, zarabatana, zera, zangief. Saber chegar, saber respeitar uma mesa de bar. Jogar pra ganhar, dominar e virar. Ter essência, malícia de uma malandragem. Samba de samba ali, samba lá, samba. Samba de samba ali, samba lá, samba. Nós vem de lá. O tocador quer beber. Se não tem bebido, o samba vai parar. Para não, nós manda buscar. Desce as caixas, carne, traz pandeiro, cavaco, tantã. Tudo pra cá, igual Jorge, eu vou festejar. Onde papai vadiou, meu mãe gostou. Com um sorriso aberto estou. Eu sou malandra desse tipo que balança, mas não cai. Na subida do morro é diferente, nós vai, vai, vai. Vagando inveja, ouvi na mão esquerda o mic, vou levar. Leva o meu som, contigo leva. Respeita a donga, tia fiata. O terreiro batucado, mel da terra. Nós faz de grupo, raça, cartola, agamamou e samba do flow. Tem que saber chegar, saber. 1999. Jogar pra ganhar, dominó e virar. Samba de samba ali, samba lá, samba. Samba de samba ali, samba lá, samba. Nós vem de lá. Malandro desse tipo que balança, mas não cai. Até perde o trem das 11, mas de algum jeito vai, vai. Pra luta, sem abalar o clima. Sacode a poeira e dá volta por cima. Eu vim de lá pequenininho, devagar, devagarinho. Se há tanta lama nas ruas, veja bem o seu caminho. Se o caminho é meu, deixa eu caminhar. Deixe-me ir, preciso andar e pra não chorar. É, foi ruim a beça, mas pensei depressa numa solução pra não ter que buscar as peças. O samba não se atravessa sem olhar pros dois lados. Segura o refrão pra não acabar atropelado. Num partido alto ou na roda de rap. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Assim eu tenho vivido. Comprei um tape deck com um nome esquisito, mas dizem que é bom e esse é o nosso som. Subestimaram, mas nós iremos achar um tom. Pode acreditar, show tem que continuar. O samba, o punk, o rap vem do mesmo lugar. Deixa de lado esse baixo astral. Na minha saudosa maloca aprendi que falar do passa mal. Dori de Oliveira, parceira original. Muito obrigado, do fundo do nosso quintal. Tem que saber chegar, saber respeitar uma mesa de bar. Jogar pra ganhar, dominó e virar. Ter essência, malícia de uma malandragem. Samba de samba ali, samba lá, samba. Samba de samba ali, samba lá, samba. Nós vem de lá. Dói, dói, dói, dói, dói, dói, dói. O amor faz sofrer, dor de amor faz chorar. E como dói, dói, dói, dói, dói, dói. O amor faz sofrer, dor de amor faz chorar. Então vem logo, vem cura sua nega que chegou de porre lá da Boêmia, lá da Boêmia. Então vem logo, vem cura sua nega que chegou de porre lá da Boêmia. Abre a porta, fia. Samba de samba ali, samba lá, samba. Samba de samba ali, samba lá, samba. Nós vem de lá. Satisfação, Kiko de Souza, Matheus MXM. É da leste que vem o sol. Thank you. espécie de cura pra livrar das loucuras diariamente. O coração fala, a alma sente. Quem é mais coerente ou carente? Quem julga quase nunca entende. É preciso andar pra frente. Quem se apega no erro não aprende. Neurose é que não pode ter semente. E a gente aqui é nós que tá. Já tem uns dias filtrando o que vejo e gerando poesia. É saúde pra conduzir os negócios. Aqui ninguém é dócil. No ócio recarrega e depois volto. Eu reforço a narrativa, voz ativa nas quebradas, engrossando a garapa, rala pra não falar água. E essa sede de fala que me mata, me ferra, me refaz, me faz querer descobrir algo a mais a todo tempo. Eu busco entendimento pra não ter só o que tá tendo. Atento às tentações que me atormentam. Tentam, mas não me tombam. Tremem quando me trombam, pois sabem que a conduta não desmonta. E contrariando estatísticas, 30 na terra onde quem pode faz as leis e quem rouba virá rei. De vez em quando sempre tamo aí, largando as linhas, limando o que vem, subtrair as energias, ritmo e poesia em alto grau. Pra abalar o seu novo normal, eu tô mandando um salve, salve. Das quebras do extremo sul pra quem tem que saber, eu tô mandando um salve, salve. Pra todas as vielas, escadão desse Brasil, eu tô deixando um salve, salve. Pra todos os corações, sempre firme na missão, eu tô mandando um salve, salve. Pra todas as quebradas, é de lá que vem o som. Trabalhando desde os 10 pra poder calçar meus pés. Pra chegar até aqui, já vivi muitos papéis. Eu venho da velha escola, tenho meus truques na cartola. Alguns ases da manga e uns discos na sacola. Hoje em dia tudo é guerra, por causa da demora. No meu pedacinho de terra, eu vou querer um pé de amora. Cada ciclo que se encerra, minha intuição afora. Pra saber quem tá comigo até o dia da vitória. Deixando no passado quem morre no agora. Com sentimento de mudança reinando aqui dentro. Abrindo as portas pra esperança que bate lá fora. Contando as horas pra chegar o dia do acerto. Pensando em sempre tá perto, no mundo dos mais espertos. Atravessando o deserto atrás do meu ingresso. No peito aquele aperto, voltando lá do começo. Com tudo que trago de berço, sem nenhum excesso. Assim me despeço. Deixa o like ligado que eu faço a minha parte. Eu mantenho a postura. E presta atenção nas linhas, já entendeu o recado? Tem um assunto pro mundo. Só pra finalizar, tô deixando um salve. Beijos, Professor Griffin, Public Enemy, the ex-minister. I'm dropping science on the rap science here in Brazil in São Paulo. Yo, yo, stay up. Check this out. Each one teach one. I am because we are. Therefore, I am. It's Professor Griffin, Public Enemy. I'm out. Peace. Ritmo é louco, nos envolve, vai além. No rastro mágico, sinais e ninguém. simples que revela o nosso bem. Nem sempre a vida vai te chamar pra dançar. Ritmo é louco, nos envolve, vai além. Não mais tem mais de você, mas minha música, mas tenho gingado. Me vê um café sem açúcar, aprendi a gostar do amargo. Tem coisa que escuto e penso que deveria ter ficado calado. Silêncio é patuá, paro pra respirar. Flexível, capoeira, observa. Não tô de bobeira, solto barras, absorva. Fique rico ou morra, fechando, atirando, criando, mas não me entrego. Olha pra mim, eu não arrego. Quebro suas regras, explodo a caixa. Foda-se a régua, eu não me encaixo. Cê não me acha, mas eu me encontro. Eu sou o ponto fora da curva, eu sou um conto, sou uma puta, eu sou aquila, a assassina. Eu amo a vida que me ensina, não perco o time, sempre em cima. Minha voz é em transe com essa batida, faço bem mais que rimas, eu mudo o clima. Pego sua atenção, eu conto a vida em uma canção. Mato meu ego, quem sabe uma oração. Só tenho agora, coisas mudam sem previsão e nem sempre. Nem sempre a vida vai te chamar pra dançar. Nem sempre a vida vai te chamar pra dançar. Ritmo é louco, nos envolve, vai além. Yo, you are now listening to the Sound Resistance. You know what I mean? My man Gil Bocada, Forte, Brazil. You know how we do. Olho nos seus olhos e vejo a sua alma. Educação, frustração, se tornou seu karma. Nova era Netflix, no turno do tempo. Rimando no futuro desde o primeiro momento. CDP, quem acreditou viu. Quem ficou pra trás sentiu. A boa primeira vista na madruga nós sentiu. Dramaram pra matar, não conseguiram. Dramaram pra tentar nos derrubar, não conseguiram e nem vão conseguir. Vejo você de cima na major, de lado alto. É fogo contra fogo, morreu no primeiro assalto. Nessa guerra pela paz, no show do gueto versus gueto. Genocídio, os pretos matando os pretos. Larguei a pistola e o microfone fez bem. Rimei verdade, lealdade, resgatei mais de 100. Vários sorrisos, olhar inabalável. No dia das crianças, no meu gueto, simplesmente inexplicável. Espetáculo pra nós é ver as crianças cantar. Espetáculo pra nós é a liberdade cantar. Original, autêntico, suburbano, convicto. Sem querer ser os primeiros, continuamos invicto. Acreditei no sonho, música e verdade. Acreditei na amizade, desde antes, atrás das grades. O negócio cresceu, os pivete lombrou. A cicatriz das batalhas só nos fez bem, ensinou. É vida, cê me leva onde eu quero chegar. Eterniza a mensagem cantando para o mar. Fé, o fogo queima todo, inveja e Deus me guia. Luz que não se apaga, brilha na periferia. Você me leva onde eu quero chegar. Eterniza a mensagem cantando para o mar. Fé, o fogo queima todo, inveja e Deus me guia. Luz que não se apaga, brilha na periferia. É o louco, chega esperto, gueto, parte 2. Em 1999. Cruzei sete fronteiras, mascando sete chicletes. Sete garçonetes me atenderam mal na estrada. Lembro nome de cada, histórias que não contaram. Candidatos nos quais votaram e o cansaço na cara delas. Sete velas acesas, espaço de culto forte. É melhor pegar a blusa pro vento que vem do norte. Guarda-chuva, passaporte, guias novas, louça limpa. Tímpanos vibrando, bonecas de pano bailando. A água cai do rosto, feito amor que eu sinto. Eu não minto, talvez fale coisas pela metade. Sinta coisas em dobro na guerra e na amizade. Quem com ferro fere, acho melhor lembrar de algum. A força do oído parte 1. No batuque agicolar, eu vou cobrar até quem pense em me pular na loteria. O jogo sempre vira pro meu lado, então sorria. Sonho de padaria, vira dono de gigante. Tenho a mesma memória de elefante do porão na penha. Com mais dinheiro pra torrar em alguma parte de Manhattan. Sem senha, só na aproximação. Me tratam feito amigo do estranho que já conheci o ninho. Na vida de verdade, o labirinto é bem maior. Eu sei de cor que o machado muda de mão o tempo inteiro. Alguns desses heróis parecem vinho, mas o cheiro de vinagre que exalam não engana mais. É isso, rapaz, eu sei muito mais do que pareço saber. Cansei de correr de mim mesmo nessa multidão de espelhos. Planto conselhos, colho meu raciocínio inteiro. Que é isso, rapaz, eu sei muito mais do que pareço saber. Cansei de correr de mim mesmo nessa multidão de espelhos. Planto conselhos, colho meu raciocínio inteiro. Monstros que eu conheço têm nome, sobrenome, contas offshore. Seu pai queria o mesmo filme, mas score é VGBL fraco, Kaiser Soze de Havaianas. Bananas na cabeça do inimigo, do gorila da Nintendo. Ataco quem me atiça, areia movediça. Condição humana, lendo livros pelo ouvido com a planilha aberta. Apple, Google, Meta, Berlim, Paris, Guarulhos. Vendo meus bagulhos no portal da Budroy. Tem gente vendo meus bagulhos no portal da Budroy. Se a disputa é de M4 e o menino de Jaguariúna. Adivinhe pra que lado eu pendo, minha energia é oportuna. Vim pra fazer fortuna, corro com quem corre, longe de quem corre de mim. Pra chegar no fim tem pedágio, pra chegar em mim tem mais ágil do que lucro, dizem. Depois que essa sacola de poemas for lançada, pode pegar o rap de volta, mas cuidado com quem passa a mão na bunda da minha rima. Eu sou nível de cima desde antes, entender a estrutura que me dá poder e grana. Do trio Missouri Sun até que a terra exploda, a vida toda me disseram pra não confiar em gente de mãos frouxas ou olhar dissimulado. Por vezes do meu lado tinha gente me odiando pelo brilho que eu carrego. Bando de nó cego, nota de um real pedindo troco pra 50. Que é isso, rapaz? Eu sei muito mais do que pareço saber. Cansei de correr de mim, mesmo nessa multidão de espelhos. Planto conselhos, colho meu raciocínio inteiro. Preste atenção como não me citam. Escondem meus feitos, repartem meus direitos como se eu fosse facilmente passado pra trás. Fuga de Alcatraz, papião e protetor, não sou roteiro, mas eu tô mais pra meia nos 40. Jennifer Hills brilha na tela com Denzel e Don Tito. Eu não preciso do ano inteiro pra lançar uma canção, mas essa indústria dá centavos pra quem faz por vocação, é sério. Talento eu vejo nada, é só negócio, aperte o passo. Eu faço o que me livra da loucura parcialmente. É quente, esse é o raciocínio inteiro. Quem tem mania de isqueiro vira chama, ilumina minha graça. Eu ando pela rua bem louco de ancestral, dançando junto no caminho pra essa praça que ninguém enxerga fácil. Amor tira pedaço e faz sofrer. Se eu amo com raiva, vou viver como se o monstro fosse eu e sempre eu. Demonstro alguma lucidez no plano de seguir, rejeitando gente feia por dentro de entrar no círculo. Meu título não vence entre cientistas. Sempre deixo pistas o que escorre da caneta pela ponta. MCs de faz de conta não me abalo. Alguns me falam que meu tempo passou, mas o tempo eu sou. Passando na pinguela em Cotonô, sem tirar foto, fazer vídeo. Eu nunca lido bem com quem me enxerga sem foco. Tudo que toco vira ouro, arte vive feito jogos de Kojima-san. Não deito num divã pra reclamar de quem não teve a ideia sã de se entregar pra terapia. O skate ainda rodopia como se fosse 88. Flip no cupim, grito da rua, qual é a sua? A minha rima obtusa do tamanho do planeta. Meu som é gás lacrimogênio no meio do protesto. Faz você chorar em cima desse verso. Sei que cê vai gostar, vai dar uma de canalha. Roubando as minhas rimas, levando pra batalha. Isso aqui é artesanato, coisa de qualidade. Seu som é fabricado com data de validade. Isso aqui é peça única pra colecionador. Seu som é descartável, tipo barbeador. Sentiu a dor? Não chora não. Que ainda tem o mascote depois do espião. Pergunta se ele é bom, te digo o que, que eu acho. Mascote é contra o fluxo, espião voar de baixo. Explicação? Ainda precisa? Vai pra internet, faz uma pesquisa. Aprende o que, que é rap desde o comecinho. Você vai entender porque a gente é que nem vinho. Requer prática, requer habilidade pra poder escrever um rap de verdade. Não tem mágica, só tem que ter sagacidade pra poder escrever um rap de verdade. Requer prática, requer habilidade pra poder escrever um rap de verdade. Não tem mágica, só tem que ter sagacidade pra poder escrever um rap de verdade. Dizem ser de verdade com rap de mentira. Sorriso na tua frente, boicote nos eventos. Se achar do movimento, ninguém vê seu talento. O seu rap talento é assim que o jogo vira. É muita falação, inveja, zóio gordo. É muita ralação pra sair desse lodo. Respeita a tradição, respeita o jogo todo. Aceita a evolução, senão cê leva um rodo. Aqui a rima é rara, mesmo na contramão do bom envelhecido, tipo superação. Henrique na batida, mascote e espião. Tão firme na corrida, time de campeão. Ainda acha que não? Melhor deixar no gelo. Pra quem só ouve trap, boom bap é pesadelo. Tem rima e conteúdo, mas você não concorda. O Face é o seu mundo, um dia cê acorda. Requer prática, requer habilidade pra poder escrever um rap de verdade. Não tem mágica, só tem que ter sagacidade pra poder escrever um rap de verdade. Requer prática, requer habilidade pra poder escrever um rap de verdade. Não tem mágica, só tem que ter sagacidade pra poder escrever um rap de verdade. Na São Bento eu não tava, mas conheço a história toda. Moleque não respeita e quer que você se fude. Não sabe o que é sample, não sabe o que é flow. E nunca tá nas festas, nunca cola nos shows. É tipo comentário de hater na internet, que pra se aparecer só falta fazer... Mas e o teu som? Onde você esconde? Nunca gravou um disco e quer vaga nesse bonde? Então responde, que show você já foi? O rap não é pop, então aqui ninguém dá boi. Conhece MRN? Conhece GOG? Fedelho que só treme, escuta pra aprender. Respeita a história, rapaz, a caminhada lá atrás. Minha memória é sagaz, se ramelou aqui jaz. Você se mostra capaz, mas na hora H vai pipocar e só vai ficar o seu descanso em paz. Requer prática, requer habilidade pra poder escrever um rap de verdade. Não tem mágica, só tem que ter sagacidade pra poder escrever um rap de verdade. Requer prática, requer habilidade pra poder escrever um rap de verdade. Não tem mágica, só tem que ter sagacidade pra poder escrever um rap de verdade. E se o rap é compromisso, a rima é minha noiva. O que cê faz não é rap, então chama de outra coisa. Eu melhoro com o tempo, que nem vinho do Porto. Seu som é Coca-Cola, que vem com rato morto. Minha letra é relevante, até parece braille. Não é música de festa, mas dá pra tocar no baile. Enquanto essas letras rasa, com batida profunda, não serve pra nada, só pra mexer a bunda. Não tenho um Camaro, não tenho um Mustang. Eu tenho um carro usado, que mal dá pra encher o tanque. Mas cê nunca vai ouvir desses alto-falante. Música do tipo axé, sertanejo funk. A partir desse instante, cê sabe de qual tipo. Deixa o James Brown, Tim Maia, tudo fora disso. Eu só não tenho ruído, eu só tenho estática. Do disco de vinil, da vitrola automática. Requer prática, requer habilidade pra poder escrever um rap de verdade. Não tem mágica, só tem que ter sagacidade pra poder escrever um rap de verdade. Requer prática, requer habilidade pra poder escrever um rap de verdade. Não tem mágica, só tem que ter sagacidade pra poder escrever um rap de verdade. A noite inteira sozinho, eu sou agora o meu inimigo íntimo. Corpo, mente, espírito, se possível, tudo está conectado. Precisamos priorizar muito mais tempo para nosso autocuidado. Nosso corpo vive em constante transformação. Precisamos se preocupar com nossa alimentação. Cada organismo responde de uma forma, gerando assim sua própria reação. Drogas, bebidas, noites mal dormidas. Com certeza tudo isso implica na nossa rotina de vida. Cada cabeça sua sentença, cada ação sua consequência, pura realidade. Saúde mental, lado emocional, são coisas que também devemos priorizar, pois nenhuma delas são algo banal. Pro nosso bem-estar, equilíbrio, longevidade e autocuidado é fundamental. Ainda nessa cidade, minha sanidade, atravessando o deserto sem fazer alarde, manifestando afeto e reciprocidade, nos mantendo liberto e proativo nessa sincronicidade. Vivo da produtividade, atento com o tormento do momento e sua relatividade. Vivo de vida em modo raro, autoconhecimento, firme pensamento, eterna exclusividade. É o artista, a solidão da escrita, a luz da escuridão. E a minha sombra não desacredita não. Tenho plena convicção, sigo passo por passo no percalço com guio no coração. Aí quebrada, corto a ração do seu julgamento inútil, porque nada será em vão. Sei que os dias se seguirão, vou driblando o hábito fútil, todos seus conseguirão. Entre corpos, dores, sabores e medos, dias de mata, morre, ama flores, segredos. No concreto, certo é se manter rochedo, cidade não dorme, eu grito tarde, acordo cedo. Relógio é o metrônomo que ritima o enredo, da cama pro ponto ao ponto do emprego. Tempo é dinheiro, viver o presente de grego, porque se vão os anéis e só ficam os dedos. Dentro de nossas máquinas, na moeda de sonhos temporais, de lágrimas, em olhares tristões, ocupando a mente pra não ser oficina ao demônio, acumulando cortisol por promessas de patrimônio. Se atente aos sentidos, ao que faz sentido, o que tem sentido, tem se dado ouvidos. Os últimos tempos têm sido prefácio do fim, eu vou fechar o aplicativo e focar mais em mim. De 20 em 20 eu paguei 200 flexão, caçando um jeito de burlar a lei e a minha depressão. Na cena do rap, sou mestre da poesia. Em versos lúdicos expresso minha sinfonia. No mundo obscuro da invisibilidade, onde destinos se cruzam em fragilidade. São vidas negligenciadas na sociedade fria. Trabalhos desvalorizados, nossa harmonia. Mas vou tecer palavras com destreza. revelar as almas na penumbra com firmeza. Nesse oceano do silêncio onde o olhar vacila, os invisíveis não fraqueja, também não oscila. Serei o farol a te guiar nesse breu noturno. Na busca da dignidade eu nunca me rotulo. Minha lírica é um eco, ressoa na imensidão. Respondo que ela tente com precisa devoção. Somos indivíduos, histórias com identidade. No imperceptível encontro minha liberdade. Na cidade grande onde a luta é real, invisível somos no submundo do ideal. Trabalho não reconhecido, vida marginal, mas somos seres reais. Na cidade grande onde a luta é real, invisível somos no submundo do ideal. Trabalho não reconhecido, vida marginal, mas somos seres reais. Com as rimas afinadas, a poesia se desdobra. Versos que ecoam como ondas sonoras. No palco da vida, eu sou a voz dos que foram calados. Dando a voz aos esquecidos, marginalizados. Na esquina escura, onde a esperança se esconde, eu trago luz que o mundo não se desmonte. Sou trovador dos becos das periferias, compondo melodias e meia melancolia. Eu canto a realidade, sem filtro, sem censura. Erguendo a voz pela igualdade com bravura. Em cada palavra, uma chama que se acende. A revolução se faz presente. Com cada estrofe crio pontos de empatia, unindo corações, quebrando barreiras noite e dia. Nas notas do meu rap meu coração pulsa, conscientizando mentes, tendo a luta justa. Na cidade grande onde a luta é real, invisível somos no submundo do ideal. Trabalho não reconhecido, vida marginal, mas somos seres reais. Na cidade grande onde a luta é real, invisível somos no submundo do ideal. Trabalho não reconhecido, vida marginal, mas somos seres reais. Mano, eu juro que eu tentei, não guardar rancor. Mano, eu juro que eu tentei, não guardar rancor. Mano, eu juro que eu tentei, não guardar rancor. Mano, eu juro que eu juro que eu tentei não guardar rancor. Sei que Deus ajuda um trabalhador, assim como ele dá chance pro pecador. Quem tá me devendo não me pagou. Perdoa a minha dívida igual eu perdoei o meu devedor. Sangue na minha mão de um traidor. No último segundo o ladrão se salvou. Deus conhece o meu coração e o povo é falador. A minha arma é minha língua e ela me matou. A verdade mata mais que 1.50. Se eu rimar um minuto você se aposenta. Sinceramente eu não sei como a Sabrina aguenta. Já nasci sem escolher mesmo e tu agora sustenta. Sistema quer calar minha voz porque eu sou uma pimenta. Então eu vou botar pra fora, cuspir umas pérolas. Enquanto eu fumo a da forte pra esquecer os problemas. Depois calculo meu lucro e aceito minhas perdas. Sinto frio na barriga, paralisia nas pernas. É que eu sou muito marreto e na baixa cabeça. É o peso da missão que eu vim cumprir na terra. De onde eu vim, pra onde eu vou. Oh meu rei, sei qual é meu lugar. Já caí, já perdi, levantei. Oh meu bem, só nasci pra te amar. Usando a mente pra fazer dinheiro, ficar milionária. Pacientemente articulei um plano bilionário. Friamente calculado e eu só ajo na calma. Eu quero tudo porque eu sei a dor de não ter nada. E hoje ronco, né, mas no estômago. De giro na favela, mandei vir robô. Marquei sem cilindrada na rua do Rio de Janeiro. Firme a caminhada, cria do barbante, mano, eu acordei primeiro. Para o calote, pra ir pra batalha de raça. Quanto maior a for a tua luta, mais cheia a tua geladeira. Cada nota que eu conto, mano, é por cada noite que eu passo acordada. Maior inimigo tá no espelho. Por isso que eu quero que se foda que tu pensa, porque eu não te devo nada. Eu quero que é teu, só quero que é meu. Pode cavar que tu não vai achar mancada. Durante o dia eles visitam minha área. O beco que tu fala que é criança, andou de madrugada. Sem medo da morte, sem medo de tiro, sem medo dos caras. Por isso que eu sigo blindada, porque lá de cima o sangue de Jesus me guarda. Então nem tenta me entender, porque até eu não entendo nada. E eu não tenho culpa se desde menorzinha nós já cresceu revoltada. Nós já cresceu revoltada. Eu sei bem de onde eu vim, pra onde eu vou. Ó meu rei, sei qual é meu lugar. Já caí, já perdi, levantei. Ó meu bem, só nasci pra te amar. Desde quando eu ficava no fundo do palco, entendendo a distância entre a alma e o talco da canção de Gil. Sentado no meio fio, estrelas cobrem meu ori. Eu só me apego ao que me move nessa terra. A guerra tem mania de chorar quando um de nós sorri. Meu nome diz que o meu destino é de multiplicação nessa fração de tempo. Esqueço do refrão, lembro de rimas que imaginei num sonho permanente. Zulu posse mente da Arapuá pro mundo em 12 vezes. É cheque pré-datado, se o culto é mal contado, a emoção anda na guia. Louça suja na pia, conversa boa do dia. Quem me desafia tropeça no espírito do eu lírico. Conhecimento empírico, roupa de sexta-feira branca. Já ajudei quem não merece, paguei a conta. Já assinei sem ler contrato, ninguém desmonta. Meu ego é como irmão briguento da família. Bate mais que resolve, se envolve mais o que deve, mais protege. Nem sempre acordo leve, mas reparo no que o rosto diz no espelho. Tudo que ainda pode ser, será. Futuro eu quero tê-lo mesmo sem ter controle. Flipando todo torto num quintal qualquer. Saúde pra saber que quem me odeia não se enxerga bem. Não passa bem. Conheço 100 anjos, 10 arcanjos pra simplificar. Caminho com o planeta escorrendo pelos dedos feito areia. Pronto, nunca compreende o que é preciso pra seguir em frente. Bom que portador, só você não sente. A favor da força, o amor não mente. Chega de migalhas, eu vou prosperar. No fio da navalha, já não vou andar. Não sigo lamentos, aprendo com a vida. Não vou esperar, eu sempre me disponho. Sou realiza, já acordei do sonho. Acordei do sonho. Desfilando e tacando na cara. Aguenta coração e não pare, não pare, não pare, não para. E o DJ tava mil, só tocou no vinil. Você viu, vai do Gil, lá em Rio, Black Hill. É duas palavras pra cá, ninguém se perde, moleque. O pensamento e o fundamento é black. Cê sabe mesmo que eu sou zica do pai. Eu meto marra, meto mesmo style. E tocou várias que eu sei, o Cassiano é de lei. E DJ, solta o play que eu dancei hip hop. Yo, Gil Bocada, yo, Forte Brazil, Sonar Resistance, word is bond, kid.